ciúme, um abraço, um sorriso só pra atrapalhar, um chá pra te fazer. Mas sempre haverá uma data, palavra, um olhar, um filme, uma música pra te fazer lembrar. Um perfume, um abraço, um sorriso só pra atrapalhar, um chá pra te fazer lembrar de mim. Só pra te fazer lembrar de mim. Mas sempre haverá uma data, palavra, um olhar, um filme, uma música pra te fazer lembrar. Um perfume, um abraço, um sorriso só pra atrapalhar, só pra te fazer lembrar de mim. Só pra te fazer lembrar de mim. Só pra te fazer lembrar de mim. Conexão Sertaneja. Absolutamente o melhor. Ô, sorte, hein? E aí, turma? Quebra tudo, eu nunca fui um cara de me apaixonar, levar a sério, se rolasse tudo bem, se não ok. O que eu queria era menos lero, lero não é mais o que eu quero depois que te encontrei. Não sei por que cruzei com você. Naquele dia não mudei minha rotina, mas a informação alto foi em tua direção. Dei bobeira e perdi uma menina que veio e tomou de assalto um ladrão de coração. Não sei por que irei em você. Saí pra conversar, só pra dar um rolê. Iria só suar, jamais me envolver. Comecei a te filmar e olha que poder viver em teu olhar. Vou te enlouquecer. E se o sol não brilhar e a lua não aparecer, o brilho do seu olhar vai clarear o meu viver. E pra te conquistar até faço chover e dou a volta ao mundo de mãos dadas com você. E se o sol não brilhar e a lua não aparecer, o brilho do seu olhar vai clarear o meu viver. E pra te conquistar até faço chover e dou a volta ao mundo de mãos dadas com você. Só pra te convencer. Aquele dia não mudei minha rotina e andando pela rua fui em sua direção. Eu dei bobeira e pedi pra uma menina que veio e tomou de assalto um ladrão de coração. Não sei por que saí pra conversar, só pra dar um rolê. Iria só zoar, jamais me envolver. Comecei a te filmar e olha que poder me ver em teu olhar, vou te enlouquecer. E se o sol não brilhar e a lua não aparecer, o brilho do seu olhar vai clarear o meu viver. E pra te conquistar até faço chover e dou a volta ao mundo de mãos dadas com você. E se o sol não brilhar e a lua não aparecer, o brilho do seu olhar vai clarear o meu viver. E pra te conquistar até faço chover e dou a volta ao mundo de mãos dadas com você. E se o sol não brilhar e a lua não aparecer, o brilho do seu olhar vai clarear o meu viver. E pra te conquistar até faço chover e dou a volta ao mundo de mãos dadas com você. Só pra te convencer. Conexão Sertaneja, César Menotti Fabiano e Sorriso Maroto tomou de assalto. Também teve pra você Lucas Luco pra te fazer lembrar. E segue por aqui o Conexão Sertaneja. Vou passando mais uma vez o nosso e-mail pra você participar. É pedidosconexãosertaneja@hotmail.com. Vou repetir mais uma vez, mais devagar, né, Luiz? Pedidosconexãosertaneja@hotmail.com. Também tem a página no Facebook. Pode acessar o fb.com/conexão no rádio. Dá um curtir na página e fique ligado.